19486, chama de aqui, aqui na frequência. 23898. Não entendi a sua transmissão. Recife agora na frequência 125.1, perna 123.8. Agora altiplano, 125, 1238, Recife, gol 9486, bom trabalho. Igualmente. Papa Romeo Alfa, uniforme Charlie. Charlie, Charlie, prossiga. Por favor, boa noite. Eu precisava de uma autorização para dar dois mínimos de parte de preço para o Tinder e o parte de futebol. Está autorizado, reporte ao término ao uniforme, Charlie. 6251, um minuto Copa, por gentileza. Só aguardando coordenação junto ao centro. China 251, cópia. China 251 está autorizado a ser a Bravo Golf Romeo, Guarulhos, via Zulu 10 Taubaté, nível 360, saída da Eule da Motiva com curva direita após a decolagem. Código transponder 5170 e o controle 190 decimal 8. Correto, me chama quando pronto para o posto no 05. dia, TAN 3399. Bom dia, TAN 3399, Transcopy. Transcopy, senta a Charlie. TAN 3399, estou autorizado via Zulu 10 Taubaté, nível 340, com professor da saída da aula da Motiva. Após decolagem curva à direita, aciona 5176 e o controle 120 do sinal 8. Guarulhos, 340 nível, decolando pista 10, da EUV da Motiva. Zulu 10, Taubaté, a rota. 176 transponder, 1208 com controle, da 3399. Correto, me chama quando é pronto para o posto no 07. Maracona. Uniforme Charlie, até a próxima. Tangu, sim, é presente, está autorizado o voz direto Serra Vita 3.6, mesmo Deus, está para mim. 0010, autorizado a RNAVE, repete estabilizado. Entendemos por 3.6, agora o segundo não está. 25.00. 25.00, isso. Autorizado o procedimento a RNAVE, repete estabilizado. Estabilizado a RNAVE. 3399, livre push, chame o táxi. Autoridade, vai funcionamento de metáxi, né? 251. Xanã 6251, entendi. 165, 3 e 15, Galeão, confere? 165, 3 e 15, Galeão. Frente em Victoria Alpha, ponto de espera 10295, altimetro 1013, tem bom voo 6251. Alpha, ponto de espera 2-2 a bordo, 6:50 galeão, confere? India Alpha, ponto de espera 118.95, altimetro marca 13, tem um bom voo, 3399. Na linha decola Pistona 0, vento 090 graus, 042. Na linha decola, 625190. Santo Uniforme, complete a final Xami Torre, 1895. 95, uma boa noite, já, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, Whiskey Uniforme. Whiskey Uniforme, ajuste no 0 no 3, confirme, pouso no 6, no 0 no 7. Comando 7, cancela a partida presente, prossegue pela base pela direita da 1 no 7. Gente, torno instrumento cancelado 3, 9, autorizado pela esquerda, base pela direita, reporta no final 7. Uniforme, reporta a Lacha. Salvador, 251, não, teclado 39, sem controle, no 208. 208, modo bem, parece. Olha, 251, contato radar do celular. A direta é lenta, escuta para o nível 360. Lenta 360, 6251. Pronto, na direita e na sala. Gente, mantém a posição. 3399, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1-0, 0 graus, 0,5 noite. Iniciando a decolagem, 3399. Quanto básico é sinal, dono 7, poder confirmar o vento, senhor? Vento 1-0, 0 graus, 0,59, autorizado pouso, pista no 7, Papa Tango, Whisky, entre fora. E uniforme? Não, 3399, decola 72, chama o controle, 1208. 1208, obrigado, não, não. Escolha, bom dia, o TAM 3399, decola na sua escolha. 3399. Confirme, TAM 3399. Rafael para o nível 340. Da EL34, senhor. Afirmo. O solo é 43, vai funcionar a BTA, seu Luiz Alívio. Salvador, é o Golfo Golfo Mike, me escuta. Prossiga, Golfo Golfo Mike. Golfo Golfo Mike, solicitação via box do Mike do Cinco, parte 1 no gate número 7. Qual é a sua posição? É o Mike 3, agora a posição aqui, creio que seja 6 Romeu, 6 Rima, alguma coisa assim. Está autorizado, sem problemas, aperta a terra. Aportará o terra. na 6251. Chame Recife na frequência 125, décima 1, na perna 123, décima 8. Tráfego Salvador, bom dia, até 3149, gente da informação Charlie, gate 612, solicita Guarulhos, nível 340. Já 3149, muito bom dia, está autorizado para ser a Bravo Golf Romeo, de Alpes, Luna 0, Tabaté, nível 340. Como pessoa da saída da Hélia da Mótiva, aciona código 5406 e o controle 120, decimal 8. Guarulhos, nível 340, via Aceso Luna 0, até Taubaté. Saída da El, transição Leda Mótiva, transponda 5406. Controle Salvador, 120, décima 8, tá 3149. Fechamento correto, chama quando pronto para o push, no 62. Chama alegria. Chame Recife agora na frequência 125, perna 123, décima 8. É, ficou muito baixo, não deu para entender a primeira, a primária. 125, décima 1. 1251, 282, obrigado, bom dia. Solo, saúdo, bom dia ao Chanel, Fabio do Quebec. Siga. Alfa Vista Quebec na posição 3 Lima do pátio 3, para reporte para a posição 05 do pátio principal. Autorizado, reporte terra. Alfa Vista Quebec, ciente, iniciando reporte e reporte terra. claro para a vida, né? Solo Salvador, Golfo, Golfo, Mike, Sérgio, Reboco, bom dia, bom trabalho. Sérgio, bom trabalho. Salvador, 03149, solicita por cima de acampamento, gate, meia dúzia. Autorizado, Central Taxi. Autorizado por cima de acampamento, 03149. Alfa Vitor Quebec, reporte para ingresso 71. Alfa Vitor Quebec, ciente, rede. Alfa Vitor Quebec aguardando a autorização para ingresso no pátio principal. Controller, Sensei 1949, taxi POB 222, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternativa Galeão. Seria por gentileza com a pessoa a bordo? 222 pessoas a bordo, 222. Ok, autorizado táxi via Pátio 1, Taxi Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 013. CNH no 013, táxi via Índia, torre 11895, 1949. Alfa Vitor Quebec, após a passagem de verbalização, autorizar o ingresso Pátio 1, posição 05, reposta no término. Alfa Vitor Quebec, ciente, reposta no término. Você autorização, Galeão 3 exato. Golo 911 está autorizado, Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Aeleda Irumi, onde intercepta pelo November 857, prossegue com foco. Curva direita após decolagem, aciona 5420 e o controle 120, decimal 8. Correto, você me conta por onde eu puxo. Obrigado. Alfa Vitor Quebec. Alfa Vitor Quebec.